traz nas ao sonho, com o céu por detrás, voa com dor, e a gente voa atrás, voa atrás do sonho, com o céu por detrás, quando voa com dor. Traz-nos ao sonho, com o céu por detrás, voa com dor, e a gente voa atrás do sonho, um céu por detrás. Trace a linha da nossa paixão. Eu quero que seja mostrada no meio da rua e rolando no chão. Que a gente despedace em luz. Que Deus seja o que quiser. Cabeça, com olho de bicho, mas com coração de mulher. Quando voa com dor, o céu por detrás, traz-nos ao sonho, com o céu por detrás, voa com dor. Se fosse como a gente quer, e se o planeta explodir, eu quero que seja em plena manhã de domingo e que eu possa assistir. Que a miserável condição ao sonho, voa com dor, e a gente voa atrás, com um céu por detrás. Atrás do sonho, um salvo de trás.